Joga, joga, joga a mãozinha. Joga, joga, dá uma giradinha. Joga, joga, joga a mãozinha. Joga, joga, dá uma giradinha. Safadona, tem uma marquinha que te faz provocar. Gosto de uísque e de patrão.